Capítulo 33: Frequentando a escola sem aprender nada. Quando nos convertemos ao cristianismo, ingressamos na escola de Cristo. Ficamos sob a tutela direta do Espírito Santo e devemos subir normalmente em estágios em direção à perfeição espiritual. Mas não é o que a maioria de nós faz. Quando saíram do Egito, os filhos de Israel passaram a ser alunos da escola prática de Deus. Mas eram lentos para aprender, às vezes não aprendiam nada, ou em momentos decisivos esqueciam tudo o que haviam aprendido. O Antigo Testamento é uma leitura útil, não por causa de algumas virtudes reveladas sobre Israel, mas porque nele vemos a grande bondade e paciência de Deus diante de um povo apático e mal intencionado que frequentava a escola sem aprender nada. Uma vez que não podia ou não queria aprender por experiência, o povo de Israel foi derrotado, oprimido e despojado várias vezes e por fim rejeitado completamente, espalhando-se pelo mundo. A presença dos judeus em todas as partes do mundo comprova isso. O fato de Israel ter o dever de aprender e não ter aprendido não prova que eles eram menos inteligentes que nós. Ao contrário, prova que eram muito semelhantes a nós. Em vez de condenar presunçosamente uma nação por sua insensatez, é melhor examinar a nós mesmos para não cairmos também, porque a história da Igreja não é melhor que a de Israel. Antes do último livro do Novo Testamento ter sido escrito, a Igreja havia iniciado o mesmo ciclo que marcou Israel no passado: aprender e esquecer, levantar-se e cair, pecar e arrepender-se. E depois de transcorridos 1.900 anos, continuamos na mesma situação. Um provérbio diz que tudo o que aprendemos com a história é que não aprendemos nada com ela. Essa verdade é demonstrada claramente nos registros das denominações religiosas. Quase todas as denominações começaram com uma revolta contra um erro teológico ou uma formalidade no culto, conduta mundana, externalismo ou tirania eclesiástica. Um homem descontente com grande anseio espiritual associou-se a alguns outros com modo de pensar semelhante. Esses tiveram, ou logo receberam, clara experiência religiosa que os apressou a testemunhar e a zelar por seus esforços. Normalmente, eles se desfaziam da carga das complexidades religiosas e voltavam à simplicidade e espiritualidade. Tão grande foi o alívio que aqueles que se apressaram para associar-se a eles sentiram que haviam reconquistado a Igreja, ou melhor, a glória da Igreja primitiva. E nenhum deles teria acreditado que seu precioso grupo de cristãos apaixonados por Deus poderia esquecer-se disso. Contudo, esqueceram. Ou, se não esqueceram, a geração seguinte esqueceu. Uma das anomalias da religião é que a segunda geração de membros de um movimento espiritual geralmente volta ao cativeiro da qual seus pais fugiram pouco tempo antes. Mesmo com muitos exemplos tristes para adverti-los, eles ainda caminham como que hipnotizados ou como sonâmbulos direto para o cativeiro. Não aprendem com a experiência dos outros. O mesmo se aplica às igrejas locais. Grande parte das próprias pessoas que fogem da confusão do mundo ou de uma igreja morta em busca da liberdade espiritual de uma igreja viva, quando eleitas para ocupar posições de influência na nova comunidade, logo começam a introduzir nessa comunidade as mesmas práticas que mataram sua igreja, sua antiga igreja, e se afastaram dela. Pouco a pouco, uma prática antibíblica, um ídolo, um bezerro de ouro, aparecem para entristecer o espírito e sufocar a vida das pessoas. E nada do que alguém venha a dizer conseguirá impedir essa marcha rumo ao declínio. A escola no qual os cristãos ingressam fornece muitas lições, todas ensinadas pelo mais sábio de todos os mestres, mas tudo depende da nossa reação. Infelizmente, muitos de nós aprendemos pouco e logo esquecemos o pouco que aprendemos. Ouvimos grandes pregadores como Demas ouvia Paulo, sem aprender nada. Conhecemos cristãos consagrados sem nos sentir incentivados a ter uma vida mais santa. Vemos respostas milagrosas a orações e não nos tornamos pessoas melhores. As circunstâncias providenciais organizam as aulas. O mestre é sábio e paciente. Somente o discípulo não se beneficia do ensino. Uma criança que, por negligência, não aprende nada na escola é culpada de provocar sérias perdas. Ela está desperdiçando o dinheiro pago pelos pais ou pelos contribuintes. E o talento e a energia de cada um que se dedicou a ensiná-lo também são desperdiçados. E pode-se dizer o mesmo a respeito do cristão idiota, que está desperdiçando os esforços penosos de cada pastor ou professor que tentou ajudá-lo. Há algumas almas nobres que conseguiram chegar com grande esforço a um lugar de grande poder e pureza espiritual, sem praticamente ninguém para colaborar com elas e com pouquíssimo material educativo para ajudá-las na busca por Deus e pelas coisas sagradas. Não deveríamos nos envergonhar por estar cercados de tanta variedade de ajuda e ainda assim aprender tão pouco. Quanto sofrimento é desperdiçado em nós! O castigo é um severo professor, mas há grandes riquezas a serem conquistadas em sua escola. É importantíssimo ingressar naquela escola com o coração humilde e mente aberta. Sim, é possível frequentar a escola sem aprender nada. Para todos nós, o último sino tocará em breve. É melhor estudarmos bastante antes que a hora chegue.